Aê, é o Natan, bagulho vai ficar doido, porra. DJ Natan, vem quem é quem? Olha o Gutsen na voz, daquele jeito, oi. Manda pra ela. Marginalizado de pente alongado. Tá rasgando a blusa nova dela lá. E as melhores do baile quer colar do lado. É um alvoroço vendo o pai chegar. E quem não conhece pergunta quem é. Esse favelado cheio de mulher. Chefe da boca, empresário do crime. Que toda nifetinha da quebrada quer. Vai sentar sensual em cima da pica. Mostra que é profissional, incorpora.